Violão perguntou, cavaco respondeu quando eu tô em pranto. As meninas se alegram a bailar. Violão entrou com o teu choro e comando, não gosto que chore parceria. Cavaco gentilmente falou, tá tranquilo meu voo. Eu choro de alegria. Violão perguntou, cavaco respondeu quando eu tô em pranto. As meninas se alegram a bailar. Violão entrou com o teu choro e comando, não gosto que chore parceria. Cavaco gentilmente falou, tá tranquilo meu voo. Eu choro de alegria. Chorar.